Só quero ver se vai ser bom pra ti. Crescer do meu lado quer ser o quê? Putz, já quero ouvir viagem você. Mas sem saber como vai ser nós dois. Sem querer a gente muda, sempre fico pra depois. Tô me educando, em casa até parei de xingar. Meu sonho agora é ver você feliz sem medo de errar. Vida muda, a rua me oferece muito claro. Sem polícia, sem pipoca, vivo vagabundo. Dá 10 da noite, a rua louca na frente. Mas tem um lado pai que cutuca, coração se rende. Nem sei se vai gostar de bola, jogar toda hora. Eu e sua mãe já quanto tempo pra te ver na copa. É engraçado, filho, como tudo se inverteu. Seu dia mais feliz também já se tornou o meu. Eu quero ser seu amigo, você sabe. Um beijo, te amo de verdade. Quando o sol nasce vem o calor. Sorriso se abre, conforta minha dor. Fruto gerado da essência do amor. Passa, cada dia pôr a mão na massa. Liberdade falsa, correr pra levantar a taça. Tropeça, levanta, não esquece o que tem na frente. Hoje foi difícil, hora pra amanhã ser diferente. O seu sorriso traz o meu também, o choro também. Nunca imaginei que eu mudaria por alguém. Quando crescer não esquece tudo que eu ensinei na vida. Seja o que for, mas nunca vire as costas pra família. Respeite cada mulher, não importa o que ela seja. Cada um sabe de si, homem de verdade seja. Tristeza nunca no semblante da vida. Amante, quero só te ver sorrindo igual na foto da estante. Na rua militante, coração um tanque. Faça sua família ser eterna de hoje em diante. Seja do bem, faça o melhor que tem. Aprendo com você, você aprende comigo também. Quando o sol nasce vem o calor. Sorriso se abre, conforta minha dor. Fruto gerado da essência do amor. Obra do te amo antes de você nascer, você me faz querer crescer. Seu sorriso brilha e esse brilho força pra vencer. Eu faço planos, minha vida é filme pra ti. Quando chegar no fim espero ver você aplaudir. Eu tenho medo de que cada passo seja um erro. E que o meu tempo seja curto pra fazer direito. Eu tô contigo, não importa a zica que vim. Se isso já pra ti é nós dois no risco, neguinho. A gente forma um time que o ataque é firme. E sabe que no campo uma jogada a partida define. Eu bato o escanteio, cê corre lá pro meio, cabeceia, faz o gol e comemora o feito. Meu compromisso é correr pra te ajudar. No final do jogo da vida, você olhar e se orgulhar. Correr pra somar onde está no meu lugar. E esse escanteio um dia é você que vai cobrar. Quando o sol nasce vem o calor. Sorriso se abre, conforta minha dor. Fruto gerado da essência do amor.